de seleção. O goleiro Raul, que entrou pra nossa história. Leandro, Marinho, Moser, também não sai da memória. Andrade, Adílio, Nunes, Tita, Júnior e o Lico trouxeram nosso caneco junto com Galinho Zico. Sempre consegue o que todo mundo tenta. Pode tentar, mas só o meu Mengão que é penta. Palmeiras.